Toninha, lá vai meu boi, que a senhora estava esperando. Abra a porta, acenda a luz, boi jeringonça vai chegando. Abra a porta, acende a luz, boi jeringonça vai chegando.